o Nazero. Que bom, eu tô atento. O hip hop tá vivo e eu lamento por alguns que tentaram bater de frente. Pra manter o rap é guerra, mas eu sou linha de frente. É nossa gente, é a cultura, é nosso povo. Já caí e levantei, se precisar faço de novo. Eu não me iludo com as fadias da nova geração. Taca na cara, vem pra cima, elas gostam dos função. Notebook na mochila, Beast Boy grita na cabeça. E não se esqueça da minha orientação, melhor seguir sozinho pra não ter decepção. Dinheiro fala alto, mas não compra multidão. Sem mentir, ostentação, sem pagar de pobretão. Isso daqui é Brasil, isso daqui não vira não. Negão, paciência e calma, Cata me ensinou. Sem medo de blackout, pois a rua me treinou. Se a cena tá fechada, avisa lá, King chegou. Muitas pedras e panelas no caminho, mas nada me atrapalhou. Sou guerreiro, tô de pé, obrigado meu senhor. É por amor então que ele não. Por amor que eu vim até aqui, não tem de me impedir. Até aqui, não tem de me impedir. Por amor que eu vim até aqui, não tem de me impedir. É por amor que eu vim até aqui, não custa você me ouvir. O encontro foi sagrado, repique do samba, sonho acanhado, a batucada dos pretos que envolvi o contato. Fui daqui ali no mundo conhecendo a invenção, era mais que intenção, um bom poema jogado. Foi pro lixo, as baratas fizeram disso migalhas, terreno fértil, atenção. Neurônios entre batalha, mente conflito, não. Rap me resgatava, hoje eu sei pra onde eu vou. A consequência da graça, vamos que vamos, né Jean. Quem sabe na velemã, no rolê, fumando bob, volto só de manhã. Quem sabe um dia negou. Primeiramente o amor, como o sino que tá no peito, no beat que é do macaco chapô. Pelo respeito necessário, a chave é luta em qualquer lado. Pra família, pro chegado, na vida do aventureiro. No front contra o falsário, no extremo sem termo, sem medo a esmo. Jogando no talento como faz um bom zagueiro. No rap, na confiança, tinha ali que qual função. Malandro não desanda, pelo rap minha bonança. No verso meu renascer, barra funda, JP, cê fica pampa, mó prazer. Por amor que eu vim até aqui, é por não amor, tem de me impedir. Jamais tente me impedir. Não tem de me impedir. É por amor que eu vim até aqui. É por amor. Não, não tem de me impedir. Meu corpo renovado, me livrei das bactérias. Ritmo e poesia em todas as minhas artérias. Sou independente, então pra mim não existe férias. Foda-se as férias e os cheques, sua banca e esses raps de bosta que vocês tentam vender. Vocês vão morrer igual o Felipe Dilon ou igual o Vini. Meu som audacioso igual o crime. Eles ditam sabotagem, só viram murra. Rap agora é moda igual bordão, é nóis que tá. Eu vou parar toda a cidade. Sou um MC, sou de verdade, conhecido nas quebradas pela minha qualidade. Olho no olho sempre, vários abertos de mão. Eu vejo pela sombra se cê é real ou não. Garanto em toda track, minha hype, meu amor. Meu corre eu mesmo faço, não preciso de favor. Odeio falador, eu tenho nojo dessa raça. Não dá nem pra descrever, se cê ama o que faz, esse meu rap é pra você. Quem original cansa? Não tem de me impedir. Yeah.